finjo que eu não sei aonde isso vai nos levar. Então seja o que tiver que ser, seja o que tiver que ser, o que tiver que ser, será. Eu finjo que eu não sei, que eu não sei aonde isso vai nos levar. Então seja o que tiver que ser, seja o que tiver que ser, o que tiver que ser, será. Eu já não sou mesmo de antes. Minha missão mora longe, vendo além do horizonte. Hoje melhor que ontem, outro lugar mesmo bonde. Desde o início eu já sabia, mas só ouvia não. Falei que eu partia, mas sumia não. Só segui minha intuição, eu só fiz minha função, nunca esqueci minha razão, Não pergunte o que acontece comigo, pouco importa, não tem a ver contigo. Não vejo o que eu faço, não ouço o que eu digo. Por vezes eu perco o sentido, feito quem nunca tem tido, E nas madrugadas encontro abrigos em corpos vazios. Sei bem onde isso vai dar. Já perdi as contas das noites que eu finjo não ter mais juízo, sem receio de arriscar. Conheço as esquinas desde muito cedo. O menino sem paz hoje é um homem sem medo. Não pergunte o que acontece comigo, tô querendo me sentir vivo, com a fome de um cão e a ambição de um bandido. Eu finjo que eu não sei aonde isso vai nos levar. Então seja o que tiver que ser, seja o que tiver que ser, o que tiver que ser, será. Eu finjo que eu não sei onde isso vai nos levar. Então seja o que tiver que ser, seja o que tiver que ser, o que tiver que ser, será. Ela me disse pra eu voltar pra realidade, que tudo que eu me baseia é fictício. Eu disse a ela pra cuidar da vida dela, que eu sabia o que fazia, como que cuspi no crucifixo. Mas sabia dava errado nisso, uma mania de descompromisso. Só que eu tinha a certeza de que eu tava errado em tudo, só que eu tava certo nisso. Entenda meu motivo ou não, minha vida assim não é minha função. Todas minhas dores são que fazem minha motivação. Estendo minha mão pra quem fecha comigo. Quanto mais me arrisco, mais me sinto vivo. Fiz o que eu pude fazer, fiz dessa rua minha casa, não soube esperar. Quem vive, quem sabe viver. Só me preocupo hoje em dia, não me preocupar, não vim perturbar. Não tento prever, se não tem utilidade, sempre no auge. Minha vida se faz sendo fenomenal. Eu finjo que não sei onde isso vai nos levar. Onde isso vai nos levar.